frente. Na observação do ato consciente, não teste, não mente, não invente a verdade na frente. A cura vem de dentro de você. Olhe pro céu que você vai compreender. Não custa nada passar a entender que a vida vale muito. Entre na luz, faça seu mundo, não carregue esta cruz. O que te faz ganancioso é desejo material. Perde a linha, mete o ferro e fica mal. Nunca é tarde pra se recuperar. A cura é você, pode acreditar. Prazer em falar que eu me libertei. Estou aqui para alertar. Fé em Deus, não se entregue à desunião. Positivamente carregue a paz no seu coração. Não sou pastor e nem professor. Hip hop, break, rap, grafite, DJ no vinil. Demorou. Não fique parado de braços cruzados, não seja um otário. Se entregando, caindo de cara na maldade. O sistema te dá e depois retira, leva junto sua moral e sua vida. Atinge e ficar de pé. A cura é você, pode crer, se valorizar, somar e crescer. Eu sei que no gueto nada é fácil, não é difícil mudar. Olhe para o lado e veja que pra tudo tem saída. Com amor, valorize a vida. Mensagem positiva para a juventude, alertando, apoiando, revolucionando. Pense antes de fazer qualquer besteira. Informação é a chave, não fique de bobeira. A vida foi feita para se viver. A malandragem de verdade, irmão, pois eu sei que você é capaz de buscar lá no fundo a paz. A paz. A cura é você. Não pare de ser.